necessita de reparos claros. Enquanto o pensamento em raros fatos que acontecem, claro, passando a noite em claro, sigo meu faro, pré-a caça do que eu quero. Respiro vida e espero sentimento sincero. Passaram tempos, os tempos aqui chegaram. Pessoas envelheceram, morreram, tantos ficaram para trás nessa história que não para. Na mira da bala que vai, consigo que carme, é tudo que nunca se cala. Minha vida insana me pede pra dar uma bola no jogo, entro de sola, fulano que não te enrola. Enquanto vou seguindo com os coelhos na cartola, as cartas dentro da manga, corpo falso não me amola. Só atola seu próprio ego no seu próprio medo. Não se cala, apenas fala merda pelos cotovelos. Selva de pedra não tem só tragédia, então me inclua. E se é selva mesmo, mas faz safari pela rua. E tanto faz se você pensa que nada ganhou na minha vida frequentando isso aqui. Porque quero evoluir, fugir do que o errado me oferece. Nós cresce, desce, não esquece do que fez pra chegar aqui. Onde se faz, se paga, esse é o porquê do que perdi. Igualo passos, passando tudo que tenho. E pense muitas vezes antes de falar do que vivi. Nesse safari, tipo jogo de Atari, não deixo que a rima pare. Do sinal dispara, aqui não é o Hop Hari. Ouvi os versos de um Rastafari, tacando fire na Babylon. Me inspirei, parei, respirei. Irei e fiz esse som. Onipotência divina, minha persistência me ensina. Sem desistência na rima freestyle, eu mando é na esquina. Se vier de pico, vou de quina. Derruba falsa, é minha sina. Frustrado, fala, mas não assina. Envolto em meio a neblina, mas revolto um gole dessa estriquinina. Sorte que tenho minha mina, saudade da minha mãe. Minha bela, doce, amada Nina, que me protege, guia, olha lá de cima e me ilumina. Longe da cobiça, trairagem, preguiça que se dissemina. Caboitagem, pilantragem, que enguiça e contamina. Mantém o meu pensamento na missão, no foco, me empenho no meu sentimento. Sensação não troco, sem arrependimento. Correndo contra o vento, vendo o futuro batendo na minha porta. Dificilmente chove dinheiro na minha horta. Tranquilamente, seguindo minha composição, com a mesma disposição de 10 anos atrás. Porém, o instinto mais sagrado na missão, mete o pé na fé, dá-lhe o gás, sangue bom. Nem se preocupa olhar pra trás, chão. Se liberta dessa alcatraz, irmão. Os sonhos voltam, mesmo tenha seus pés no chão. Eu não nego, se inscrevo e espero. Acredito que esses tempos vão passar. E escrevo, me entrego no mundo moderno, com esperança que esse dia vai chegar. Eu não nego, se inscrevo e espero. Acredito que esses tempos vão passar. Me entrego no verso, me estresso, tropeço, mas não economizo força pra levantar. Pego o Mike Tyson, tipo Mike Tyson. Mike tá bom, a paz que traz o dom. Capaz de mudar a vida devido a uma série de fatores. E pra quem duvida é ouvida ao vivo e a cores. Alguns só enxergam os defeitos, é comum desprezo os valores. Só que ninguém é perfeito, mas eu não guardo os rancores. Recordações, emoções, tempos anteriores. Movendo ações, sem cifrões, longe dos impostores. O ataque é verbal, original, legítimo. Um arsenal de rima que acompanha o ritmo dessa batida, que traz a calma pra alma relax. Perfeita como o universo, mais rápido que Sedex. Na selva nosso safari me leva pra alguns lugares. Eleva meus pensamentos, navega pelos mares. Carrega meus sentimentos, o que tem dentro é o que vale. Não basta só ter talento, sigo fazendo safari. Eu não nego, se inscrevo e espero. Acredito que esses tempos vão passar. E escrevo, me entrego no mundo moderno, com esperança que esse dia vai chegar. Eu não nego, se inscrevo e espero. Acredito que esses tempos vão passar. Me entrego no verso, me estresso, tropeço, mas não economizo força pra levantar. Me deparo com a folha em branco, de vez em quando no tranco vai surgir verso do pranto. E sequela causando espanto, cerro ela, deixa de canto. Canto conforme o compasso, confrontando o meu cansaço. Espaço aqui já tá escasso na folha, mas nem um pedaço. Traço linha após linha, verso que contém a minha trajetória. Cada passo fortalece mesmo o corpo, exercitando no cansaço. Quem luta de punho erguido não conhece o fracasso. Fraco forjando fartura, geralmente gira grana. Foco com força e grana, altura de quem nos engana. Humilde é presa fácil, preso nesse ecossistema. Tendência de vir a fóssil, tenso tendo seus dilemas. Essa é pra quem me critica, mentira pra otário. Não aceito mentira, me inspira pra briga, mas a vida ensina o contrário. Papel e caneta, minha arma na letra, caneta tipo dicionário. Metralhando rima, passando por cima, honrando a camisa, fiel pra caralho. Rimando sincero, falando que eu quero, prefiro ficar na minha. A gente caminha na linha do trilho, correndo perigo, buscando um atalho. No verso, rima, metralho, com rap no sangue, por isso batalho. Com pé no meu bang, com muito trabalho. O amante do rap conhece o atalho. Pra desenvolver meu talento, eu não falho. Liberto minha alma, com calma e bem tranquilo. descanso minha mente de frente de um paraíso. Ituba, minha cidade, aqui me localizo. Anos se passam e o rap aqui ainda tá vivo. Eu não devo, eu não nego, se inscrevo e espero. Acredito que esses tempos vão passar. Escrevo, me entrego no mundo moderno com esperança que esse dia vai chegar. Eu não devo, eu não nego, se inscrevo e espero. Acredito que esses tempos vão passar.